Enquanto eu louvo a Deus com esta canção, Deus vai te tocar aí onde você está. Sabe o crente pentecostal, batizado com o Espírito Santo, que é um verdadeiro adorador, ele não se conforma com o culto normal. Oh, meu irmão, eu nasci no fogo, eu vou subir no fogo. Quantos nasceram no fogo aqui, levanta a mão e glorifica o Senhor. Oh, aleluia. Um pouquinho mais de playback pra mim, um pouquinho mais de playback. Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, eu quero ouvir. Você chora e um milagre, bem alto. Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e um milagre não aconteceu. Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar, e ele voltou para o céu. Mas aqui será diferente. O Senhor mandou te batalhar contra toda a potestade que pedia o anjo passar. Eu vejo o crente chorando, eu vejo o crente pentecostal aqui, galera de fogo, até do touro. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cósmico ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. E vai acontecer, e tem que acontecer. Canta. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que aí do inferno se enfureça, abale e estremeça, não empreita o lugar. E vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, porque pra Jeová ver o escolhido perder uma luta é inadmissível. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Levanta a mão lá no alto pra confirmar. Mãos levantadas, sinal de vitória. Então recebe na autoridade, profeta. Eu profetizo, receba. E vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir, cadê? Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cósmico ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer, deu vida, autoridade. Levanta a tua mão, recebe, recebe, recebe. Porque vai, vai. Pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que aí do inferno se enfureça, a vale estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová quero o escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Que o milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Então receba, então receba, então receba, então receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba. Agora, agora, agora, levanta a mão pra confirmar. Levanta a mão pra receber milagre. Levanta a mão pra receber milagre. Porque vai acontecer, e vai acontecer, e tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová ver o escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Eu profetizo que o milagre, meu irmão, na tua vida